Fecheiro 127, oitava parte. Vamos à caça. Capítulo 89. As luas de Júpiter. Fins de novembro de 1771. Pela quarta vez, no mesmo número de minutos, Roger garantiu a si mesmo que não era possível, do ponto de vista médico, morrer de frustração sexual. Duvidava até que pudesse causar danos permanentes. Por outro lado, também não estava a fazer-lhe bem nenhum, apesar dos seus esforços para considerar isso um exercício de fortalecimento do caráter. Deitou-se de costas, com cuidado, por causa do colchão barulhento, e fitou o teto. Não adiantou. Por uma fresta na ponta do couro oleado que cobria a janela, um feixe de luz da aurora focava a cama, e pelo canto do olho ele via as ancas de puro ouro da sua mulher, iluminadas como se estivessem sob refletores. Ela estava deitada de barriga para baixo, o rosto enterrado na almofada, e o lençol de linho escorregara-lhe da curva das nádegas, deixando-a nua, da nuca ao rego do rabo. Ela estava tão perto dele na cama estreita que a sua perna tocava a dela e o calor da sua respiração roçava-lhe o ombro nu. Sentia a boca seca. Fechou os olhos. Isso não ajudou. Rapidamente começou a ver imagens da noite anterior. Brianna, à luz turva do fogo abafado, as chamas do seu cabelo a cintilar nas sombras, a luz a brilhar repentinamente na curva de um seio nu, quando o linho macio lhe deslizou dos ombros. Apesar de ser tarde e de estar cansado, ele desejara-a desesperadamente. No entanto, mais alguém a desejara mais. Abriu um pouco os olhos e ergueu-se apenas ligeiramente, o suficiente para ver além das madeixas ruivas soltas do cabelo de Brianna, até ao berço que estava encostado à parede, ainda no escuro. Nenhum sinal de movimento. Tinha um acordo antigo. Ele acordava instantaneamente, quando perturbado. Ela ficava zonza e inábil. Assim, quando uma sirene estridente do berço o despertava com um sobressalto, com o coração disparado, era Roger quem se levantava, pegava no pequenote molhado a berrar e lidava com as necessidades imediatas de higiene. Quando finalmente levava Jamie, a mãe, a espernear e a contorcer-se à procura de alimento, Brianna já estaria suficientemente acordada para se livrar da camisa de dormir, estendendo os braços para a criança e levando-o para o refúgio sussurrante, escuro e quente do seu corpo. Agora que Jam estava mais crescido, raramente acordava à noite, mas quando o fazia, com dor de barriga ou com um pesadelo, demorava muito mais tempo a voltar a dormir do que quando era bebezinho. Roger voltara a dormir enquanto Bree ainda consolava Jam, mas acordou quando ela se virou na cama estreita, as nádegas roçando-lhe na coxa. A palha de milho sob eles crepitou alto, com o ruído de mil bombinhas de fogo de artifício ao longe, todas a estalar ao longo da sua espinha dorsal, acordando completamente para a plena consciência de uma urgente, quase dolorosa excitação. Ele sentira a pressão do rabo dela contra ele e quase não se conteve a virar-se para ela e atacar por trás. Pequenos sonidos de amamentação do outro lado do corpo dela impediram-no de o fazer. Jem ainda estava na cama com eles. Ele ficara deitado, imóvel, a ouvir, a rezar para que ela ficasse suficientemente acordada para levar o marotito para o berço. Às vezes, eles adormeciam juntos, mãe e filho, e Roger acordava de manhã com os cheiros confusamente misturados de uma mulher desejável e de xixi de criança. Depois, por fim, ele próprio adormecera, apesar do desconforto, exausto de um dia a derrubar árvores na encosta da montanha. Inspirou devagar. Não, ela colocara no berço. Não havia qualquer cheiro na sua cama agora, a não ser o de Briana, o cheiro terreno de corpo de mulher. Um leve odor adocicado de suor e desejo escorregadio. Ela suspirou no seu sono, murmurando algo incompreensível, e virou a cabeça na almofada. Os olhos dela tinham olheiras. Ficara levantada até tarde a fazer compota, acordara mais duas vezes, por causa do pequeno filho da... do bebé. Como poderia ele acordá-la só para satisfazer as suas próprias necessidades básicas? Mas como não poderia ele? Rilhou os dentes, dilacerado entre a tentação, a compaixão e a absoluta convicção de que, se cedesse à sua vontade, iria decidir-se exatamente no pior momento possível, antes de uma interrupção do berço o forçar a parar. A experiência fora um mestre severo, mas os desejos da carne falavam mais alto do que a voz da razão. Estendeu a mão furtivamente e delicadamente agarrou a nádega mais próxima. Estava fresca e macia e redonda como uma cabaça. Ela fez um pequeno gemido no fundo da garganta e espreguiçou-se voluptuosamente. Arqueou as costas, erguendo o rabo de uma forma que convenceu Roger que o próximo passo era atirar a colcha para trás, pôr-se em cima dela e atingir o seu objetivo exatamente nos 10 segundos que provavelmente levaria. Chegou a atirar a colcha para trás. Quando ergueu a cabeça da almofada, um objeto pálido e redondo levantou-se devagar, surgindo no seu campo de visão, por cima da borda do berço, como uma das luas de Júpiter. Um par de olhos azuis observou-o com uma imparcialidade clínica. Merda! Exclamou ele. Oh, merda! Disse Jamie, imitando-o alegremente. Levantou-se, agarrado ao berço até ficar de pé, balançando-se para cima e para baixo, agarrado à borda do berço, que ele rapidamente transpôs, entoando meda, meda, meda, meda, no que Jeremy evidentemente pensava que era uma canção. Briana estremeceu com um movimento espasmódico, acordando assustada a pestanejar através do cabelo desgrenhado. O que foi? O que aconteceu? Algo me picou. Roger puxou a ponta da manta discretamente para o seu lugar novamente. Deve andar aqui uma vespa. Ela espreguiçou-se na almofada, gemendo e alisando o cabelo para trás com uma das mãos. Depois pegou na caneca da mesinha e bebeu um pouco de água. Ela acordava sempre com sede. Os olhos de Briana viajaram pelo corpo de Roger e um lento sorriso esboçou-se na sua boca, larga e macia. A sério? Deu-te uma picadela valente? Queres que esfregue o sítio da picada? Ela pousou a caneca na mesinha, rolou graciosamente sobre um dos cotovelos e estendeu a mão. Tu és sádica, disse Roger, rilhando os dentes. Não há qualquer dúvida. Deves ter herdado isso do teu pai. Ela riu-se, tirou a mão da manta e levantou-se vestindo a camisa de dormir. Mamã, merda, mamã, informou-a Jamie, radiante, quando ela o tirou do berço com um grunhido de esforço. Meu maroto, disse ela afetuosamente, não estás a facilitar nada ao papai esta manhã. O teu timing está desfasado. Ela cheirou o ar e torceu o nariz. E não só o teu timing, por sinal. Depende do ponto de vista. Roger virou-se de lado a observar. Penso que do ponto de vista dele, o timing não podia ser melhor. Pois é. Briana lançou-lhe um olhar com a sobrancelha erguida. Por isso aprendeu uma nova palavra, não é? Ele já a tinha ouvido antes, disse Roger secamente. Muitas vezes. Sentou-se atirando as pernas para fora da cama. Esfregou o rosto e o cabelo com a mão. Bem, tudo o que temos de fazer agora é descobrir como passar do abstrato para o concreto, não é? Colocou Jamie de pé e ajoelhou-se diante dele, beijando-o no nariz. Depois desprendeu a fralda. Oh, Bjerk! Será que com 18 meses é demasiado cedo para o ensinar a fazer no bacio? Estás a perguntar-me a mim ou a ele? Bjerk! Não importa qualquer um que tenha uma opinião sobre o assunto. Jamie, obviamente, não tinha. Alegremente estoico, ele ignorava o ataque determinado da sua mãe às suas partes íntimas, com um pano úmido e frio, absorto numa nova canção da sua própria autoria, que dizia mais ou menos bjek, bjek, meda, meda, bjek, bjek. Brianna pôs um ponto final à cantoria, levantando nos braços e sentando-se com ele na cadeira de amamentar junto à lareira. Queres papar? Perguntou ela, desnudando um dos seios de um modo convidativo. Oh, Deus, sim! Disse Roger entusiasticamente. Brie riu-se, não sem compaixão, e ajeitou Jamie ao colo, onde ele rapidamente se acomodou para mamar. A tua vez é a seguir, assegurou ela a Roger. Queres papas de aveia ou papas de farinha de milho frito para o pequeno almoço? Há mais alguma coisa no menu? Raios partam. Ele já estava quase pronto para se levantar, de volta à estaca zero. Claro, torradas com compota de morango, queijo, ovos. Mas terás de os ir buscar ao galinheiro. Não há nenhum na despensa. Roger achava difícil concentrar-se na discussão, diante da visão de Brianna na penumbra enevoada da cabana, as coxas longas abertas por baixo da camisa de dormir, os calcanhares enfiados debaixo da cadeira. Ela pareceu detectar a sua falta de interesse em questões alimentícias, pois ergueu os olhos e sorriu-lhe, os olhos absorvendo a própria nudez de Roger. Estás ótimo, Roger, disse ela suavemente. A sua mão livre deslizou para baixo, descansando ao de leve na curva interna da coxa. Os dedos longos de unhas curtas desenharam círculos lentamente, mal se movendo. Tu também? A voz dele era rouca, mais do que ótima. A sua mão ergueu-se e deu umas palmadinhas delicadamente nas costas de Jamie. Queres ir ver a tia Lizzie depois do pequeno almoço, fofinho? Perguntou ela, sem olhar para ele. Os seus olhos estavam fixos nos de Roger, e a sua boca larga curvou-se num vagaroso sorriso. Ele não conseguiria esperar, até depois do pequeno almoço, para lhe tocar. O chale dela estava no chão ao pé da cama. Ele agarrou-o e enrolou-o à volta das ancas, por questões de decência ao sair da cama, e atravessou o aposento para se ajoelhar ao lado dela. O cabelo dela agitou-se com uma corrente de ar que veio da janela e ele viu os pelos de seus braços arrepiarem-se repentinamente. Ele envolveu os dois com os seus braços. A corrente de ar era fria nas suas costas nuas, mas ele não se importou. Amo-te, sussurrou-lhe ele ao ouvido. Colocou a mão sobre a dela, pousada na sua coxa. Ela virou a cabeça e beijou-o, um rápido contacto de lábios macios. Eu também te amo, disse ela. Ela lavara a boca com água e vinho e tinha o gosto de uvas de outono e riachos frios. Ele começava a dedicar-se a questões mais sérias, quando batidas fortes fizeram estremecer a porta, acompanhadas da voz do sogro. Roger, estás aí, rapaz? Levanta-te já. O que é que ele quer dizer com se eu estou aqui? Sussurrou Roger para Brianna. Onde mais eu poderia estar? Shhh. Ela beliscou-lhe o pescoço e soltou-o relutantemente, os olhos percorrendo-lhe o corpo com evidente apreciação. Ele já está de pé, pá, gritou ela. Sim, e pelos vistos vai ser também uma condição permanente, murmurou Roger. Já vou, gritou. Onde está a minha roupa? Debaixo da cama, onde as deixaste ontem à noite. Brianna colocou Jemmy no chão e ele correu para bater na porta trancada, soltando gritinhos eufóricos ao ouvir a voz do avô, tendo-se finalmente aventurado a andar. Não perdera tempo na etapa seguinte, passando rápida e definitivamente a correr em questão de dias. Depressa. O sol inundou a cabana quando o couro sobre a janela foi afastado, revelando o rosto largo e forte de Jamie Fraser, corado de animação e do sol da manhã. Ergueu uma das sobrancelhas ao ver Roger agachado no chão, com a camisa protetoramente agarrada a meio do corpo. Anda depressa, homem, disse ele suavemente. Não são horas de andares por aí a mostrar o rabo. O MacLeod disse que há animais de grande porte do outro lado do penhasco. Atirou um beijo a Jamie. Aguile ruidig a caraide. Que amar atado. Roger esqueceu-se do sexo e do constrangimento. Enfiou a camisa pela cabeça e levantou-se. De que tipo? Viados? Alces? Não sei. Só sei que é carne. O couro da janela voltou ao lugar de repente e o aposento ficou na penumbra. A intrusão deixara entrar uma rajada de ar frio, quebrando a atmosfera cálida carregada de fumo e trazendo com ela o sopro da estação da caça, do vento revigorante e folhas vermelho escuras, de lama e estrume fresco, de lã molhada e couro liso, tudo apimentado, com o cheiro imaginário da pólvora. Com um último e nostálgico olhar para o corpo da mulher, Roger agarrou nas meias.